estivesse aqui, meu irmão não morreria. Mestre, o Senhor não podes ver, já é morto há 4 dias. Não podes fazer mais nada, porque Lázaro já cheira mal. Mestre, sei que pode dar-lhes vida, disso eu não tenho dúvida, mas no juízo final Jesus disse: eu sou a vida está em minhas mãos. Se creres agora, irás ver a glória de Deus na vida de seu irmão. Me leve aonde ele está e verás a glória de Deus. Pois sou o dono da vida e posso dar vida a quem já morreu. Ao chegar no túmulo de Lázaro, ele com alta voz assim falou: Lázaro, saia para fora, este é o chamado do seu Criador. Naquele momento houve milagre, a pedra do túmulo saiu, diante de todo olho humano, quem estava morto ressurgiu. E como está escrito no Evangelho de João, que todos ali surpreendidos, não acreditando no que presenciavam, a pedra do túmulo sendo removida. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus falou em grande voz: Lázaro, sai para fora. E todos viram a glória de Deus e creram nele, porque ele é a ressurreição e a vida. E aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. E Lázaro saiu pra fora do sepulcro, com pés e mãos atadas e o rosto envolto no lençol. E os judeus presentes, vendo o que da vida a quem já morreu. Se creres agora, irás ver a glória de Deus neste lugar. Ele é o que foi, é o que é e o que sempre será. Ele é o dono da vida e pode dar vida a quem morto está. Se queres ter vida, receba a vida do dono da vida, que pode dar vida a vida que já perdeu a sua vida e precisa viver, viver. A vida que não tem a vida na vida não pode dizer que na vida tem vida. Se queres ter vida, se entregue à vida e comece a viver. Se queres ter vida, receba a vida do dono da vida, que pode dar vida a vida que já perdeu a sua vida e precisa viver, viver. A vida que não tem a vida na vida não pode dizer que na vida tem vida. Se queres ter vida, se entregue à vida e comece a viver. Se queres ter vida, se entregue à vida e comece a viver. Se queres ter vida, se entregue à vida e comece a viver.